A editora Plugme apresenta O Mago, de Fernando Moraes. Livro original da editora Planeta do Brasil. Leitura José Maier. Paulo Coelho de Souza nasceu em uma chuvosa madrugada de 24 de agosto de 1947, dia de São Bartolomeu, na Casa de Saúde São José, no Maitá, bairro de classe média do Rio de Janeiro, Brasil. Nasceu morto. Os médicos previam dificuldades naquele parto. O primeiro da jovem dona de casa, Lígia Araripe Coelho de Souza, de 23 anos, casada com o engenheiro Pedro Queima Coelho de Souza, de 33 anos. O bebê seria não apenas o primogênito do casal, mas também o primeiro neto dos quatro avós e o primeiro sobrinho de tias e tios de ambos os lados. Os exames iniciais apontavam um risco considerável. A criança parecia ter ingerido uma mistura fatal de mecônio, ou seja, suas próprias fezes, com líquido amniótico. Depois disso, só um milagre o faria nascer com vida. Inerte no ventre materno, sem manifestar qualquer intenção de mover-se em direção ao mundo, o recém-nascido teve de ser retirado a fórceps. Exatamente à meia-noite e 5 minutos, ao puxá-lo para fora, o que era realizado com movimentos rotatórios do instrumento, o médico deve ter ouvido um ligeiro ruído semelhante ao estalo de um lápis que se quebra. Era a delicada clavícula do bebê que não resistira à pressão de uma das hastes do fórceps. Mas não havia por que lamentar o acidente. O bebê, um menino, estava morto, aparentemente asfixiado pelo líquido que o protegera durante 9 meses no corpo da mãe. Em meio ao desespero, o primeiro nome que veio à cabeça de Lígia, católica fervorosa, para pedir socorro, foi o do padroeiro da maternidade. Meu divino São José, traga de volta o meu filho, salve-o São José, meu bebê está em suas mãos. Em prantos, os pais pediram a presença de alguém que pudesse dar a extrema unção ao natimorto. À falta de um padre, localizou-se uma freira do próprio hospital para o sacramento final, até que ao choro dos pais somou-se um gemido, quase um miado. Era ele, o menino, que estava bem vivo, em estado de coma profundo, mas vivo. Nascer tinha sido o primeiro desafio imposto pelo destino àquele garotinho, e ele sobrevivera. Seus primeiros 3 dias no mundo foram passados em uma incubadora. Durante aquelas decisivas 72 horas, o pai o velou, permanecendo todo o tempo sozinho, sentado em uma cadeira de onde só se levantou quando soube que o filho não mais corria risco. No quarto dia de vida, quando Paulo deixou a incubadora, mas ainda permanecia sob constante monitoração e intensos cuidados, Pedro aceitou dormir uma noite em companhia de Lígia e foi substituído na vigília pela sogra Maria Elisa. 6 décadas depois, Paulo afirmaria sem hesitar ter sido esta a mais remota de todas suas lembranças. Ao ver aquela mulher entrando no quarto, o bebê com horas de vida entendeu que se tratava de sua avó. De qualquer forma, a presença dela ao lado do neto revelou-se crucial. Na primeira madrugada de plantão, Maria Elisa teve de acudir o bebê em meio à perigosa convulsão respiratória, segundo os médicos, sequela do acidente com o fórceps. Apesar de tudo, a criança parecia saudável. Nascera com 3,330 kg e media 49 centímetros. De acordo com as primeiras anotações de Lígia no álbum do bebê, este tinha cabelos escuros, olhos castanhos, pele clara e era parecido com o pai, o que não se podia chamar de virtude, uma vez que, ao contrário da mulher, Pedro, um homem de 1,80 m de altura, não era exatamente bonito. O nome escolhido era uma homenagem a um tio do bebê, morto precocemente após um ataque cardíaco. Perseguido por persistente ojeriza a tudo que se refere ao passado, o escritor chegaria aos 60 anos de idade sem jamais manifestar interesse pela história de seus antepassados. As informações que tinha sobre suas origens limitavam-se aos avós maternos Maria Elisa e Arthur Araripe Júnior, Lilisa e Mestre Tuca, como os chamava, ambos nascidos no Rio de Janeiro. E aos paternos, a gaúcha Maria Crescência e o cearense João Marcos Coelho, Sencita e Cazuza. Até onde os registros permitem afirmar, na genealogia dos Coelho não brilham figurões ou personalidades conhecidas. Do avô Cazuza, Paulo só sabe que era um médico que passou a vida em Belém do Pará, fiel ao juramento de Hipócrates. Desses que recebem um frango ou um leitãozinho como pagamento pela consulta. Razão pela qual morreu pobre. Nem consigo imaginar, declarou o escritor, já adulto e famoso. O que terá levado minha avó Sencita a sair de Porto Alegre e viajar 8.000 quilômetros até Belém do Pará, onde conheceu meu avô? No mesmo depoimento, ele disse ter alguma lembrança de um tio, que foi ministro de um governo de esquerda. Referia-se ao irmão da avó Lilisa, seu tio-avô Cândido de Oliveira Neto, ministro da Justiça e procurador-geral da República no governo João Goulart, derrubado pelo golpe militar de 1964. Se algum dia, porém, o escritor tivesse tido a curiosidade de enveredar pelo cipoal da extensa árvore do Zararipe Alencar, sobrenome da mãe, poderia se fartar, sem arredar pé da própria família, com um manancial de personagens perfeitamente adequados a seus livros. Heróis ou vilões, a escolha do autor. A arqueologia começa com sua pentavó, Bárbara de Alencar, uma das raras lideranças femininas na luta pela independência do Brasil. Em 1817, 5 anos antes de o país se libertar do jugo português, ela proclamou a República do Brasil em pleno Crato, no extremo sul do Ceará. Presa, foi levada à fortaleza com uma gargalheira de ferro no pescoço. O ódio dedicado pela metrópole à revolucionária de 57 anos era tal que os portugueses conseguiram fazer sumir todos os vestígios de sua imagem. Para sempre. Na estátua que a homenageia na capital cearense, Bárbara de Alencar é representada por uma mulher sem rosto. Não bastasse ela própria encarnar uma heroína que parece saída das páginas de um romance de aventuras, Bárbara viria a ser a avó paterna de José de Alencar, um dos mais respeitados e populares romancistas brasileiros e tio-trisavô de Paulo Coelho. Fundador, junto com Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, Alencar foi seu primeiro, mas não o único ancestral a envergar o fardão verde-oliva da ABL. Nos primeiros anos da instituição, 2 de seus tios bisavós haviam alcançado a imortalidade. O crítico literário Tristão de Alencar Araripe Júnior e o poeta Mário Cochrane de Alencar, filho de José de Alencar, que sucedeu a José do Patrocínio na cadeira número 21. A mesma que Paulo viria a ocupar muitas décadas depois. Em 1977, quando a vetusta casa completava 80 anos, a escritora Raquel de Queiroz, prima em quarto grau do autor de O Alquimista, quebrou uma tradição de décadas e elegeu-se a primeira mulher membro da ABL. A família deixaria rastros também na política contemporânea do Brasil. O general Tristão de Alencar Araripe, homônimo do pai do acadêmico, tio-bisavô do escritor e autor dos livros Família Alencar e Expedições Militares contra Canudos, foi nomeado pelo presidente Getúlio Vargas, durante a Segunda Guerra, governador militar do estratégico arquipélago de Fernando de Noronha, então território federal. E como havia Alencares e Araripes para todas as preferências e ideologias, Paulo Coelho era primo, em quinto grau, tanto do principal líder militar do golpe de 1964 e primeiro presidente da República do período ditatorial, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, como de Miguel Arraes de Alencar, na época governador de Pernambuco. Deposto no primeiro dia do golpe, Arraes saiu do Palácio do Governo diretamente para a prisão, onde passou 11 meses. Da prisão foi para o exílio na Argélia e depois na França. Algum resíduo do sangue revolucionário de Bárbara de Alencar parece ter sido legado à sua tetraneta Lígia. Se o casamento com um homem autoritário ao extremo sufocou alguns de seus sonhos, como de ser artista plástica, ousadia que Pedro Queima Coelho jamais permitiria, era comum que ela o enfrentasse, tanto de frente como de soslaio. Proibida pelo marido de aprender a guiar automóvel, algo tido como extravagância na época, coisa de mulheres ditas avançadas, Lígia não teve dúvidas em matricular-se numa autoescola, fazer às escondidas o curso e os exames e aparecer em casa exibindo, como um troféu, sua carteira de habilitação. Proibida de ir à praia, esperava o marido sair, juntava-se às amigas e passava horas à beira-mar. Se ele estranhasse o bronzeado do rosto e dos braços, ela dizia que tinha se queimado na janela da casa. E no fim da vida, Lígia morreu em maio de 1993, aos 69 anos, vitimada pelas consequências do mal de Alzheimer. A conservadora católica praticante daria lugar a uma militante da progressista teologia da libertação. A antiga Carola aderiu de corpo e alma à pregação de dois religiosos renegados pelo Vaticano, o dominicano Frei Beto e o franciscano Leonardo Boff. Mas não foram esses poucos suspiros de rebeldia, e sim os traços aristocráticos dos Alencar Araripe que acabaram predominando na educação que Lígia deu ao seu primogênito. Ou pelo menos tentou dar. Salvo uma leve bronquite que depois evoluiria para coqueluche, o garoto teve infância normal. Aos 8 meses pronunciou a primeira palavra. Aos 10 apareceram os primeiros dentes. E aos 11 andou sem nunca ter engatinhado. Segundo Lígia, era um menino meigo, obediente, extremamente vivo e inteligente. Quando tinha 2 anos, nasceu sua única irmã, Sônia Maria, com a qual sempre foi carinhoso e de quem, aparentemente, nunca sentiu ciúme. Aos 3 anos aprendeu a fazer o sinal da cruz, gesto que depois seria acompanhado de pedidos a Deus pela saúde dos pais, avós, primos e tios. Do nascimento até os 13 anos, em 1960, ele e a família viveram em uma vila de 11 casas construídas pelo pai na confluência das ruas Teresa Guimarães e Mena Barreto, em Botafogo, aprazível bairro de classe média do Rio. A melhor delas, e a única com jardim, ficou para os sogros Lilisa e Tuca, donos do terreno. Uma foi dada a Pedro, como remuneração por seu trabalho, e as 9 restantes seriam alugadas, vendidas ou ocupadas por parentes. Junto ao muro lateral foi plantada uma fileira de árvores que se transformou no local predileto para as brincadeiras das crianças. Eram casas de 2 pavimentos, modestas e sem nenhum luxo, mas confortáveis e bem acabadas. Engenheiro do extinto IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, Pedro tinha experiência no ramo, tanto que guardava com orgulho a medalha recebida por ter construído em tempo recorde e abaixo do custo um grande conjunto habitacional no popular bairro da Penha, na zona norte da cidade. A preocupação dos Coelho com a segurança era tal que, embora a vila fosse protegida por altos portões, a casa permanecia todo o tempo com portas e janelas fechadas. Certa vez Lígia saiu cedo e só no final do dia, ao retornar, percebeu que tinha trancado lá dentro um pedreiro que fazia reparos no banheiro. Embora ficasse a poucas quadras da praia de Botafogo, a vida para além dos muros da vila era inacessível às crianças. O pacato Rio de Janeiro dos anos 50 já assustava seus pais e os dos vizinhos, que transformaram o lugar em uma redoma protetora para as crianças contra o mundo perigoso a que todos se referiam apenas como a rua. Tanto Paulo quanto os outros meninos podiam brincar à vontade, desde que dentro dos limites da vila. Amizade com os ameaçadores garotos da rua? Nem pensar. Desde pequeno, Paulo revelou originais traços de personalidade. Para sair de apertos, recorria a tiradas que costumavam desconcertar o interlocutor. Aos 3 anos, apanhado por Lígia em uma estripulia, respondeu: sabe por que eu estou levado, mamãe? É porque meu anjo da guarda não está funcionando. Ele trabalhou muito e gastou a pilha. Em outra ocasião, a mãe tentava lembrar o nome de uma antiga empregada e pediu-lhe ajuda. Paulinho, como era mesmo o nome da sua babá? Eunice, Elvira. O menino, que conhecia o primeiro verso do hino nacional, a interrompeu. Ouvira não, mamãe. Ouvira é dos Piranga. A persistência dos problemas respiratórios levou os pais a interná-lo em uma clínica particular aos 5 anos de idade, para se operar de um começo de sinusite, extrair as amígdalas e uma desconfortável adenoide que o obrigava a andar o tempo todo de lenço na mão, limpando o muco que escorria do nariz. 3 dias depois da cirurgia, estava em casa, andando de velocípede como se nada tivesse acontecido. Um de seus prazeres era brincar de ajudar o avô Tuca nos reparos do motor do seu grande Pacar. Para o orgulhoso pai, aquilo não deixava dúvidas quanto à vocação profissional do menino, a engenharia. Pedro também tinha o seu carro, um Vanguard bem mais modesto que o do sogro, mas que raramente enguiçava, até pela singela razão de que o veículo quase nunca saía da garagem. Para o genioso e sistemático Pedro Coelho, se a família podia locomover-se de ônibus pela cidade, não havia motivos para dissipar dinheiro com gasolina. É provável que esta tenha sido uma das mais remotas lembranças que Paulo Coelho guardou do período em que viveu na vila e até de algum tempo depois. O rígido controle que o pai mantinha sobre as finanças domésticas. O sonho do engenheiro Pedro Queima Coelho de Souza era construir para a família não uma casa modesta, como as da vila, mas um casarão de verdade, com salões, jardim de inverno, varandas e banheiros. A primeira pedra para a edificação desta catedral foi dada de presente pelo sogro Tuca. Um lote de 400 metros quadrados na rua Padre Leonel Franca, no elegante bairro da Gávea. Pelos planos de Pedro, um terreno como aquele, no coração da Zona Sul, merecia uma casa à altura. A partir de então, todas as despesas não essenciais da família foram cortadas em nome da Casa da Gávea. Já que vamos construir uma casa para todos, decretou o Dr. Pedro, como era chamado, todos devem restringir seus gastos ao mínimo possível. Nada de roupa nova, festas de aniversário, presentes e desperdício de gasolina em passeios de carro. Foi um tempo em que não tínhamos nada. O escritor se lembraria depois. Mas também não nos faltava nada. A salvação dos natais das crianças eram os trenzinhos elétricos alemães e as bonecas francesas, presenteadas pelos avós maternos. Só quando os filhos chegaram à idade escolar é que o arrocho financeiro sofreu sua única exceção. Não havia dinheiro para luxos. Mas o colégio das crianças tinha de ser o melhor. Além do aperto, o sonho da casa na Gávea produziu um aborrecimento adicional para a família. Em vez de aplicar as economias domésticas em uma instituição financeira, o Dr. Pedro preferiu imobilizá-las literalmente em pedra e cal, ou seja, em materiais de construção. E na falta de um galpão para guardar o que comprava, foi guardando tudo na casa da vila, até dispor de capital suficiente para iniciar a obra. Com isso, a lembrança que ficou para os dois irmãos é a de terem passado a infância entre vasos sanitários, torneiras, sacos de cimento e azulejos empilhados em todos os cantos livres. O período de vacas magras, contudo, não empobreceu a vida intelectual dos Coelho. O Dr. Pedro deixou de comprar discos de ópera e música clássica, mas não perdeu o hábito de ouvir todas as noites árias que permaneceriam para sempre na memória da família. Quando não era a vitrola do pai, os vizinhos que apurassem o ouvido na frente da Casa 11 podiam ouvir acordes de Bach e Tchaikovsky dedilhados por Lígia no piano que a acompanhava desde os tempos de solteira. As pessoas se lembram também de que as paredes da casa, mais por artes dela que do marido, eram forradas de estantes de livros, formando uma razoável biblioteca de interesse geral e que seria ampliada com obras infantis após o nascimento dos filhos. No começo de 1952, aos 4 anos e meio, os pais matricularam Paulo no maternal São Patrício, onde passou 2 anos. Como planejava que o filho estudasse no Colégio Santo Inácio, em 1954, a mãe o transferiu para a Escola Nossa Senhora das Vitórias, instalada num casarão cercado de árvores a poucas quadras da vila e cujo lema podia ser lido sobre o portão de entrada. Tudo para o aluno e o aluno para Deus. Embora não tivesse ligações formais com a Companhia de Jesus, o Nossa Senhora das Vitórias era considerado o melhor caminho para se entrar no Colégio Santo Inácio, a mais tradicional instituição do gênero no Rio. Dirigido por jesuítas, o Santo Inácio dividia com Pedro II a fama de ser o mais respeitado educandário da cidade para meninos. A seu favor, o Pedro II oferecia, além do ensino de qualidade, a grande vantagem de ser uma escola pública federal e, portanto, gratuita. Mas só o caro Santo Inácio garantia algo essencial para os Coelho: o rigor e a dura disciplina com que os jesuítas impunham a seus alunos o conhecimento e, sobretudo, a fé. Durante décadas, professores e pais encheram o peito para repetir orgulhosos que o Santo Inácio não transmitia apenas conhecimento, mas forjava o caráter de seus alunos. Não importava que custasse caro, porque na cabeça de Lígia e Pedro era exatamente isso que o filho estava precisando: disciplina rigorosa nos estudos e linha dura na formação do caráter. Sim, porque pelo menos no caso de Paulo, não parece ter dado resultado o cordão sanitário estabelecido em torno da vila para proteger as crianças dos males que proliferavam na rua. Mal saído dos 5 anos, ele era visto pelos adultos vizinhos como influência negativa em seus filhos. Como havia 2 outros meninos da vila com o mesmo nome, seus primos Paulo Arraes e Paulo Araripe, ele era tratado apenas como Coelho. Para espanto de Lígia e Pedro, o que antes era suspeita começou a ganhar contornos de verdade. Era do Coelho a responsabilidade por muitas das coisas estranhas que vinham acontecendo na pequena comunidade. Primeiro foi uma menina que apareceu abraçada a uma árvore, com os pés e as mãos amarrados por cordas, e que não tivera coragem de denunciar o autor da maldade. Depois veio a notícia de que, na calada da noite, os meninos organizavam corridas de pintinhos de um dia, competições que terminavam com a morte por esganadura de todos os concorrentes, à exceção do vencedor. Um dia, alguém substituiu por água o conteúdo dos vidros de laque das mocinhas da vila. E foi uma das vítimas desse golpe, Cecília Reis, uma prima alguns anos mais velha, quem decifrou o mistério. Em um esconderijo dos meninos, ela encontrou uma pasta cheia de papéis reveladores. Tudo aquilo era obra de uma organização secreta com estatutos, diretoria e atas das reuniões regulares. Era a organização Arco, sigla retirada das 2 primeiras letras dos sobrenomes Araripe, de Paulo Araripe, e Coelho, de Paulo Coelho, os autores dos pequenos delitos. Cecília apertou o futuro escritor. Que negócio é esse de Arco? O que faz essa organização? Se você não explicar, conto tudo para seus pais. Ele se apavorou. É uma organização secreta, então eu tô proibido de contar qualquer coisa. Como a prima insistisse com as ameaças, implorou: pelo amor de Deus, eu não posso contar. A única coisa que posso revelar é que a Arco é uma organização especializada em sabotagem. E contou mais. Tanto a água no laque de Cecília quanto a menina amarrada na árvore eram punições por elas terem invadido a fronteira de giz riscada no chão da vila, linha que demarcava os limites do território da Arco. Proibido para garotas! Quando chegaram à casa número 11, os indícios do envolvimento de Paulo em tudo aquilo, não havia mais dúvidas de que o menino estava pronto para ser confiado às mãos ásperas e sábias dos padres jesuítas. A primeira mudança imposta à sua vida pelo Nossa Senhora das Vitórias foi a inversão do calendário escolar. Para se habituarem ao regime que os aguardava no Santo Inácio, os alunos não mais gozariam a folga semanal aos sábados, como acontecia em todas as demais escolas do país, mas às quartas-feiras. Com isso, ficava reduzido a 1 dia por semana, o domingo, o tempo disponível para brincar com os amigos da vila. Aos sábados, quando todos estavam de folga, ele era obrigado a passar o dia na escola. Na folga, às quartas, sem nenhum companheiro à mão, não havia alternativa senão ficar em casa, lendo, e estudando. Como lidava com crianças cujas idades iam dos 7 aos 11 anos, o Nossa Senhora das Vitórias fazia questão de lhes inculcar desde cedo outros valores além do desempenho escolar, como o respeito recíproco. Este era, não por acaso, um dos artigos do decálogo da escola, impresso em todas as cadernetas e que os alunos tinham que saber de cor. É falta de civilidade, caridade cristã e coleguismo mortificar com palavras e risos os colegas de menos talento ou de menos preparo. A eficácia dos jesuítas para infundir-lhe a fé, algo que viria a afetar profundamente sua vida, não encontra equivalência no que se refere à educação formal. Paulo jamais conseguiu aprender a estudar por prazer. Detestava todas as matérias, sem exceção. Só a obrigação de obter as notas para passar de ano fazia com que se submetesse à tortura de varar os dias debruçado sobre os livros. Nos dois primeiros anos que passou no Nossa Senhora das Vitórias, até que conseguiu bom desempenho, tendo sido aprovado com notas superiores a 8, bem acima da média geral. Até em comportamento saiu-se bem, nunca recebendo notas abaixo de 7. A partir da terceira série, contudo, as coisas começaram a degringolar. A queda de rendimento ficava visível na carta que envia ao Dr. Pedro por ocasião do Dia dos Pais de 1956. Papai, agora todas as noites eu preciso estudar com você, pois eu tirei 1 na prova de matemática. No resto, melhorei. Vamos ver a diferença. Em religião, pulei de 0 para 6. Português, de 0 para 6,5. Matemática, de 4,5 para 2,5. Minha classificação foi muito má, apesar de ter melhorado um pouco, indo do 25º lugar para o 16º lugar. Atenciosamente, Paulo. O 25º lugar a que se refere, na verdade, era o último, pois as classes do Nossa Senhora das Vitórias tinham só 25 meninos. Sim, apenas meninos, como também acontecia no Santo Inácio, à época, instituição exclusivamente masculina. Mas ser o lanterninha da classe não significava que os coelhos estivessem criando em casa um pedaço de asno, ao contrário. O filho detestava estudar, mas adorava ler. Lia histórias da Carochinha, Monteiro Lobato, Tarzan. Lia livros que os pais compravam ou que os amigos emprestavam. Ainda não havia chegado ao ginásio e seu autor predileto era Malba Tarran, pseudônimo do matemático carioca Júlio César de Melo e Souza, que escreveu dezenas de romances ambientados no mundo árabe. Aos poucos, Paulo virou o contador de histórias da vila. A tia Cecília Dantas Arraes, cuja filha tinha sido vítima do golpe do laquê, se lembraria, anos depois, do garoto de canelas muito finas, perdidas em um short folgado, de pernas largas. Quando não estava celebrando alguma travessura, sentava-se na calçada. Os amigos se juntavam à sua volta e contava histórias. Reais ou verdadeiras, ninguém é capaz de lembrar, mas histórias que podiam ser de guerras, príncipes ou espiões. Uma noite ele fazia companhia aos pais e avós diante da TV, todos assistindo ao famoso programa de perguntas O Céu é o Limite. Um professor respondia sobre o Império Romano. E quando o entrevistador perguntou quem sucedeu Júlio César, Paulo deu um salto e, para espanto geral, respondeu antes: Otávio Augusto! E não era apenas o nome que o garoto sabia. Sempre simpatizei com o imperador Otávio Augusto. Afinal, foi ele quem deu o nome a agosto, o mês em que nasci. Saber mais do que os amigos era a maneira de compensar a fragilidade física. Magrelo, franzino, miúdo, tanto na vila como na escola, Paulo era o pele, gíria carioca da época para designar o garoto que nunca batia, só apanhava. Vítima favorita dos colegas, logo descobriu como se destacar e se impor. Saber certas coisas que ninguém sabia. Ler histórias que nenhum dos colegas conhecia. Certo de que nunca estaria entre os primeiros, só participava das competições esportivas no colégio quando isso valia nota. Ao saber que tinha sido aberto um concurso de redações para os alunos da terceira série, achou que podia se inscrever. O tema era o pai da aviação, Alberto Santos Dumont, cujo aniversário se festejava na época e o limite eram 2 páginas de caderno manuscritas. Sem a ajuda de ninguém, escreveu um texto curto de menos de 200 palavras. Era uma vez um menino chamado Alberto Santos Dumont. Todo dia de manhã cedo, Alberto via os passarinhos voando e às vezes pensava: se as águias voam, por que não haverei de voar, se sou mais inteligente que as águias? Santos Dumont, então, resolveu estudar. Seu pai e sua mãe, Francisca Dumont, puseram numa escola de aeromodelismo. Já muitos haviam tentado voar, como o padre Bartolomeu e Augusto Severo. Este, o balão que ele construíra, caiu e ele morreu. Mas Santos Dumont não desistiu. Construiu um dirigível que é um canudo cheio de gás e voou. Deu a volta na Torre Eiffel, em Paris, e veio pousar no mesmo lugar que saiu. Então resolveu inventar um aeroplano mais pesado do que o ar. A armação foi feita de bambu e seda. Em 1906, no campo de Bagatelle, foi experimentado o avião. Muita gente ria, pensando que não ia voar. Foi dado início à prova. Santos Dumont, com seu 14 bis, correu mais de 220 metros. De repente, as rodas levantaram. A multidão, vendo aquilo, soltou um grito: "Oh!" E pronto, estava inventada a aviação. A melhor composição seria escolhida em votação pelos próprios alunos da classe. Paulo parecia tão pouco confiante em si mesmo que, na hora de votar, acabou escolhendo a redação de um colega. Apurados os votos, qual não foi sua surpresa ao saber que tinha sido o vencedor do concurso? O colega em quem votou ficou em segundo lugar, mas foi desclassificado quando se descobriu que plagiara integralmente o texto de uma notícia de jornal. Não havia meios, porém, de fazer refletir nas demais matérias o desempenho revelado no concurso. Quando chegou a hora de prestar o exame de admissão ao Colégio Santo Inácio, de nada valeram o rigor e os sacrifícios impostos pelo duro regimento do Nossa Senhora das Vitórias, e ele levou pau. O castigo não demorou. Para se preparar para os exames de segunda época, seria obrigado a ficar no Rio recebendo aulas particulares e perderia o direito às férias anuais com a família em Araruama, agradável cidade à beira de um lago no litoral do estado do Rio, a 100 quilômetros do Rio de Janeiro, onde vivia um de seus tios. Para que não sobrassem horas vagas, a mãe, preocupada também com a fragilidade física do filho, decidiu que no período da manhã ele faria um curso de educação física em uma colônia de férias da Fortaleza de São João, unidade do Exército sediada no tranquilo e romântico bairro da Urca, na região central do Rio. Obrigado a 2 coisas que odiava, praticar exercícios físicos de manhã e estudar à tarde, Paulo sentiu como se estivesse passando 2 meses no inferno. Todas as manhãs, Lígia tomava com o garoto um ônibus que ia direto de Botafogo à Urca e o entregava aos carrascos. O auge do pesadelo era o maldito salto no rio, que os meninos, uns 50 mais ou menos, eram obrigados a dar todos os dias ao cabo de uma interminável jornada de flexões, corridas e atividades em barras. Sempre acompanhados de instrutores adultos, os meninos eram colocados em fila e obrigados a pular de uma ponte na água gelada do ribeirão que corta a mata em torno da fortaleza. Mesmo sabendo que não havia possibilidade de ninguém se afogar ou se ferir, a simples lembrança daquilo deixava Paulo em pânico. Todos os dias, durante as primeiras semanas, era o último da fila. Até que chegasse sua hora de colocar as mãos na amurada e saltar no vazio, ele sofria cada fração de segundo. O coração disparava, as mãos suavam frio, dava vontade de chorar, de chamar a mãe, de fazer xixi nas calças, qualquer coisa. Seria capaz de fazer qualquer coisa para não ter que pular dali de cima. Mas o medo de parecer covarde era maior, e ele se resignou a sofrer todos os dias. Até que, sem que ninguém o aconselhasse, descobriu a pólvora. Se eu for o primeiro da fila, sofrerei por menos tempo. O problema estava resolvido. Não que eu tivesse perdido o medo de pular, lembraria anos depois. Mas o sofrimento acabou, E eu aprendi minha primeira lição na vida. Se vai doer, enfrente o problema logo, porque pelo menos a dor acaba. O fato é que aqueles tinham sido 2 meses de dinheiro e sofrimento jogados fora. Primeiro porque as aulas particulares se revelaram um fracasso. Paulo não passou no exame de admissão e o curso de educação física da Fortaleza de São João deu resultados ainda mais pífios. Ele continuou sendo surrado toda vez que entrava em uma briga. Uma vez no novo colégio, chegou em casa chorando e contou à mãe que tinha apanhado novamente de um colega. Lígia reagiu com dureza. Mas o que é isso? Indagou, recusando-se a consolar o filho. Você leva uma surra na escola e vem chorando se esconder na saia da mamãe? Como nesse caso tratava-se de um garoto mais velho, ela foi à escola denunciar o agressor, mas aproveitou para se queixar da reação do filho, incompatível com o pupilo de Inácio de Loyola, o santo guerreiro. O que importava, no entanto, é que depois de passar todo o ano de 1958 se preparando, na segunda tentativa, ele não só conseguira ingressar no Santo Inácio, mas o fizera com a excelente média final de 8,3. Notas altas como as que obtivera não só garantiam a admissão ao colégio, mas atribuíam ao candidato um título de nobreza. No seu caso, os 8,3 significavam que passaria a ser o Conde Paulo Coelho de Souza. Se no decorrer do curso seu desempenho melhorasse ainda mais, poderia ser promovido a Marquês, ou quem sabe, como sonhavam todos os pais, até a Duque, título reservado aos que terminassem o ano com nota 10 em todas as matérias. Esta, contudo, não era uma alegria que daria aos pais. Considerando todo o seu histórico escolar, do maternal à universidade, a aprovação no exame de admissão foi o único momento de glória em sua vida estudantil. O gráfico produzido por seus boletins escolares de 1959 em diante revela uma curva descendente que só vai terminar no final do curso científico em 1965 num dos piores colégios do Rio de Janeiro. Comparada ao desempenho posterior, a surpreendente aprovação adquire a aparência de uma mensagem aos pais. Era como se ele dissesse a Lígia e Pedro: seu sonho de ter um filho no Santo Inácio está realizado, agora me deixem em paz. Aqueles 8,3 pareciam ser, como na expressão que utilizaria em sua obra muitos anos depois, seu último feito no mundo dos normais.